o olhar perdido de um irmão. Em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu já fiz de tudo, de nada adiantou. Ganhei esse homem que roubou o nosso amor tão longe de ti. Meu mundo parou, perdi minhas forças, já não sei quem sou. Meu mar está deserto, levaste a emoção. Os passos tão distantes da minha direção. Não sei caminhar nos passos que dou. Sinto-me perdido, sem o teu amor. Não sei viver sem teu amor. Não sei te dar mais do que. Está deserto, levaste a emoção. Não sei viver sem ti, sem teu amor. São 10 horas exatamente aqui na Rádio Arco-Íris 96.2. Então vocês estão à escuta de Roberto Leal. Foi o cantor que eu escolhi para hoje, para mais canções na nossa rádio. Então, e daqui a pouco vamos ouvir um título que tem vários artistas. Espero que estejam todos a passar bem aí desse lado e com muita, muita coragem, muita saúde. Então, vamos ouvir

consciente só por ficar e perdi. E um adeus em cada história de paixão. Intervalos de vez em quando, quando em vez. Em qualquer coração há sempre uma ilusão. Sem porquês, sem porquês. Por que é que foste embora sem um adeus? E agora vives a pensar em mim. Por que é que falas que o amor morreu? Se entre tu e eu nada tem fim. Por que é que foste embora sem um adeus? Não entendo, diz-me por favor. Por que é que falas que o amor por amar, por amar. E um adeus em cada história de paixão. Intervalos dizem quando, quando em vez. Em qualquer coração há sempre uma ilusão. Sem porquês, sem porquês. Porque é que foste embora sem o adeus? Porque é que foste embora sem o adeus? Porque é que foste embora sem o en couleur. En couleur. Pois é, então vocês estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel com as manhãs românticas e ora, são 11 horas e 26 minutos e estamos apenas de meia hora do final da nossa emissão. Ora, e já tenho a agradecer a todas as pessoas que me telefonaram e espero que elas passem um ótimo dia e que estejam todos bem de saúde e a mim. O meu desejo é muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram, agradecer por estar aqui a fazer a emissão. Então agora vamos continuar com a nossa música e continuaremos com as nossas músicas românticas. Avô! Cala que está a chamar! Avô! Mas já te disse que está a chamar! Avô! É agora, é agora, é agora! Avô! Na muchaca, chucuchaca, chucuchaca. Sou feliz com meu amor, na praia com uma barraca. Chucuchaca, chucuchaca, chucuchaca, chucuchaca. Sou feliz com meu amor, na praia com uma barraca. Eu vivo apaixonado pela minha chucuzinha, não tem nariz empinado. Vivemos na barraquinha, ela tem o dom de amar. Faz o chuco na muchaca, caça boa e carro bom, não traz amor pra barraca. Faz o chuco na muchaca, chucuchaca, chucuchaca. Sou feliz com o amor, na praia com uma barraca. Faz o chuco na muchaca, chucuchaca, chucuchaca. Sou feliz com o meu amor, na praia com uma barraca. Faço chuco na muchaca, chucuchaca, chucuchaca. Sou feliz com meu amor, na praia com uma barraca. Chucuchaca, chucuchaca, chucuchaca, chucuchaca. Sou feliz com meu amor, na praia com uma barraca. Isso! Chucuchaca! A vida é uma passagem, hoje eu só quero viver. Eu penso no dia a seguir, tu pensas no fim do mês. Tens que ter o dom de amar. Faz o chuco na muchaca, casa boa e carro bom, não traz amor pra barraca. Faz o chuco na muchaca, chucuchaca, chucuchaca. Sou feliz com o amor, na praia com uma barraca. Faz o chuco na muchaca, chucuchaca, chucuchaca. Sou feliz com o amor, na praia com uma barraca. Agora vamos todos para a barraca, mas eu acho que está um bocadinho frio para ir para a barraca, hein? Então, vamos ouvindo a música para nos aquecer, porque estamos com 4 graus, normalmente 4 graus, está um bocadinho de sol, mas está um bonitinho, está fresquinho. Façam muito cuidado com este tempo. Chaca, chucuchaca, sou feliz com meu amor, na praia com uma barraca. Faço chuco na muchaca, chucuchaca, chucuchaca, sou feliz com meu amor, na praia com uma barraca. Faço chuco na muchaca, chucuchaca, chucuchaca, sou feliz com meu amor, na praia com uma barraca. Faço chuco na muchaca, chucuchaca, chucuchaca, sou feliz com meu amor, tens que ser bonito, porque Para quem te ama,

Demais, eu sofro demais. O meu

13h55, então estamos a chegar à nossa reta final da emissão de As Manhãs Românticas. Então esta música que está a passarem é para todas as pessoas que teve à minha escuta desta emissão e para todos os doentinhos do mundo. Então vamos ouvir. Então eu espero que vocês passem um ótimo dia e estarei cá então sexta-feira, se Deus quiser, com a emissão O Fim de Semana à Porta. Ora, desejo-vos um ótimo dia, bom apetite a todos e a toda a gente que me telefonou, o meu muito obrigado. Agasalhem-se bem, porque o tempo vai estar muito frio e tenham cuidado com a maladia que anda aí ainda, que isto está mal, não sei quando é que passará. Então um ótimo dia, bom apetite a todo mundo e vou deixar com a RTP Internacional. Bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiser.